Olá, está começando agora a Rádio Loft e vamos agora apresentar a história A Viagem da Família. Após um longo ano de estudos e trabalhos dos jovens Matheus e Gabi, sua mãe Veronice, é chegada a hora das férias na casa do seu avô Chiquinho. No dia 23 de dezembro, Veronice se despede do seu marido com um beijo sexy e segue seu caminho para o sítio de seu pai Chiquinho. Quem é? Sua filha e seus netos, papai. Vovô, que saudade. Também senti saudade dos meus netos queridos. Gente, vamos fazer um passeio no riacho? Quero ver os animais. Saindo para o passeio, logo de frente para o lago, se deparam com os patos e marrecos. Mamãe, mamãe, como estão lindos os filhotes. Posso levar um para mim? Filha, não podemos criar um pato na cidade. Essa menina é muito burra. Durante a caminhada, ocorre um momento tenso em que eles se deparam com um animal peçonhento. Parem! É uma cobra muito perigosa. Vamos seguir por outro caminho e iremos a cavalo. Chegando no celeiro, todos montam a cavalo e continuam o passeio. Filhos, olhem nas árvores, pássaros são lindos. Mamãe, mamãe, como são lindos, posso levar um pra mim? Filha, não temos espaço em casa para criar pássaros. Essa menina é burra. Na volta pra casa, continua nos próximos capítulos. A Rádio Loft acabou de apresentar a história A Viagem da Família, de Anne Souza, Eduarda Vitória, Mauro Henrique, Juan Lucas, Adriana Borges, professor Luiz Felipe e Luan Alberto.